que sofreram lá na senzala. Trago na memória a marca do sofrimento pelas cotadas. O choro e a felicidade do povo que era escravo no Egito. A morte da frustração de quem me quer morto faz ainda vivo. Limito em poucos momentos a alegria do meu oponente. O cai do homem é quente, o levantar logo meu frente. A volta do filho pródigo, a queda da mulher é de Jericó. O grito que traz esperança, o homem que um dia voltará pro pó. Formado com Adão, na queda junto com Eva. Revido com Jesus na cruz, embaixador de Cristo na terra. Representante, uma verdade que para o mundo é uma loucura. Pois a cura que você procura é morrer numa cruz e sua sepultura. Dura vida, vida dura, é muita angústia, dor e amargura. É o fim do tempo de estar, a Bíblia você que não fez a leitura. Sutura da sua fissura, o sonho que o seu madeiro. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar o amor verdadeiro. Quem não conhece agora, passe a conhecer. Eu vou dizer e você vai entender. O que? Quem não conhece agora, passe a me escutar. Banca de cá, banca de cá. Quem não conhece agora, passe a conhecer. Eu vou dizer e você vai entender. O que? Quem não conhece agora, passe a me escutar. Banca de cá, banca de cá. Se liga na minha história, eu voltei do combate agora. Os parceiros viraram memória, mas hoje eu tenho uma nova tropa. O retorno, a volta, maior a segunda glória. Cala a boca, se fecha, se joga, quem torceu pra minha derrota. Oh meu Deus, pertence à glória, autor da minha vitória. Me livra, sustenta, me guarda, guia a minha trajetória. Eu venci, tô de pé, vi quem é, vi quem não é. Confiei, fui maldito, só em Deus eu ponho fé. Você sabe como é, é um caminho mais de ré. O barato é louco, né, né, nunca não cola mané. Consciência tem limite, chegou a hora do refit. Um salve aos fariseus que já não jogam no meu time. Pedaços do meu sonho se espalharam pelo ar. Meu Deus me libertou, me amparou, não vou parar. Quem viver verá o poder se manifestar. Pois a porta que Deus abre é só ele que pode fechar. Quem não conhece agora, passe a conhecer. Eu vou dizer e você vai entender. O que? Quem não conhece agora, passe a me escutar. Banca de cá, banca de cá. Quem não conhece agora, passe a conhecer. Eu vou dizer e você vai entender. O que? Quem não conhece agora, passe a me escutar. Banca de cá, banca de cá. Minhas escolhas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ressuscitado da cinza, toco de novo trazendo socorro. Direto do morro, falando pro povo. Do inferno que alucina, vai cair de novo. Cenário, novo abecedário, novo itinerário. Mas sempre respeitando os trajetos do passado. Tá ordenado a cura para todo mal. Tá ordenado em Jesus o sucumbi do mal. Tá ordenado o regresso do câncer letal. Tá ordenado fogo do espírito contra Baal. Levanteando paralítico espiritual. Desmascarar em nome de Jesus todo ato imoral. Ponto final, cheque mate no poder das trevas. Pelo poder do sangue devolvido. Vou para Nova Jerusalém, amém. É som de louco pros loucos se identificar. Pra que mais BDK? É som de louco pros loucos se identificar. Pra que mais BDK? Quem não conhece agora, passe a conhecer. Eu vou dizer e você vai entender. O que? Quem não conhece agora, passe a me escutar. Banca de cá, banca de cá. Quem não conhece agora, passe a conhecer. Eu vou dizer e você vai entender. Quem não conhece agora, passe a me escutar. Banca de cá, banca de cá. Banca de cá, banca de cá. Banca de cá, banca de cá, banca de cá. Banca de cá, banca de cá. Banca de cá, banca de cá, banca de cá. Banca de cá, banca de cá.